Otário, você está cansado de olhar pra mim. Identidade fudida, você perde a razão. O que te bate na face, oferece apanhar. É formação de quadrilha, tentativa de homicídio. Responsável pelos seus erros, crime te ilude. Aqui não é a razão, aqui é a solução. Muitos manos se iludem a servir o cão. Aqui é a profecia, te pregando na cruz. Já te falei, véi, demônio te conduz. Você possui o demônio, sai de perto de mim. De roubada em roubada, já conheço o seu fim. Ser respeitado na quebrada, atitude de ladrão. Eu já falei pra você, aqui só tem sangue bom. Você atira, mata, derruba mais um. Não olha pra trás, cadê seu santo? O céu cada vez mais escuro pra você, meu irmão. Você não precisa apanhar pra chegar na conclusão. Vestibulada aqui é o cemitério. Não é como uma ferida, você acha o remédio. Faz quebrada, fudida, eu já passei. Pode crer, só amizade eu arrumei. Tô aqui, tô grilando, tô pregando a moral. Mano, não cai pra dentro, você vai se dar mal. Se apontar dedo pra mim, a casa cai. É, eu te digo, amigo, até mais, tudo bem. Sai, você escolhe do seu jeito. Talvez acorde e te vejo com um tiro no peito. Sua dor está me concentrando. Depoimento, calibre pesado, rajada de bala no seu corpo estourado. Vou te dizer o que em breve irá acontecer. Enviado por mim, intermédia você. Treta, treta, aqui não existe treta. Treta você arruma só pra sua cabeça. A polícia trabalhando pra político ladrão. Faz cordão de isolamento e ninguém chega não. E pro pau trabalhador faz cordão de espancamento. Essa é a verdade do nosso governo. A polícia vem aí, mano, sai correndo. Por causa deles fudido, agora estou sofrendo. Polícia matando bandido, bandido matando polícia. Polícia matando gente inocente morrendo. Feito bandido, eu já te disse, velho. O crime não compensa, a recompensa é as consequências. Queria ser o tal, mas não ouviu meus conselhos. Eu já falei pra você, mano, toma jeito. Atitude errada, você pode morrer. Talvez o próximo da lista não sou eu, é você. Ratatata, vou começar a atirar. É rajada de palavras no meio da sua cara. Você atira, você mata, você morre. Tem um monte de neguinho querendo jogar no pinote. Aí maluco, os seus dias já estão contados. Tentou tirar minha vida, agora tá enrolado. Pensa bem no que fez, você vai pro inferno. A sua resta fudida, aqui não tem mais remédio. Não adianta chorar e nem se arrepender. A morte tá aqui, eu vim buscar você. Pensa bem, tu vai morrer também. Muito além do que imagina, a morte te convém. Pisou na bola, boom, morre, esta é a lei.